São Paulo, dia 1º de janeiro de 2017, meia-noite. É com adrenalina que as novinhas se assaem. É com os criminosos que as piranhas se assaem. É fuga no zucão, pica nas piranhas. Fuga nos coxinhos, pica nas piranhas. Fuga no zucão, pica nas piranhas. Fuga nos coxinhos, pica nas piranhas. Gosta de arma, gosta de droga. Também gosta de rola, senta buzida louca, fica buzida louca, pode cozida louca, a noite toda faz. Senta buzida louca, fica buzida louca, pode cozida louca, a noite toda faz. Risada orbital, bololô e frau, bololô e frau, frau, bololô e frau, bololô e frau, frau. Fuga no zucão, pica nas piranhas. Fuga nos coxinhos, pica nas piranhas. Fuga no zucão, pica nas piranhas. Fuga nos coxinhos, pica nas piranhas. Vai, ladrão. Documento do veículo e habilitação. Que cê faz? Bololô e frau, bololô e frau, frau. Bololô e frau, bololô e frau, frau. E aí, Fiat? É putaria criminosa no bagulho. MC Lã novamente. É o novo império. Novo império. Por isso que estamos fazendo filho pra caralho.